Se liga aí, mano. Aqui é Nil, moro? Tô ligado com o DJ Alpício. E aí? Rumo ao ano 2000. Pode crer. Quem não gostou, subiu. É. Só se não quiser. E aí, Nil? Só se não quiser. Vamos lá. Aham. Se joga, sai que sai, que o chão vai tremer. Minha rima vai pegar, vai te corroer. Nil é meu nome, viu? Nil. Na sequência de um pá, vim pra rimar. Tô aqui, lado a lado do meu mano Alpiste. Sangue bom, velha escola aí. Aqui é foco de um passado de correria. Silveira bolou a base, eu fiz a rima. Tô a pampa, tô, então eu vou que vou. Deus, conto com o Senhor pra me dar força pra lutar contra todo mal que venha me atrapalhar. Rumo 2000, tô legal, tô em pé. Me garanto na levada, só se não quiser. Rap é o som, din, din, dom. Nil, Alpiste e firmou refrão. Eu quero é mais, estar com a paz. Por isso estou aqui, Alpiste é a gente que faz. Saio fora, deixo um salve pra você. Aqui é Nil, MRN, firma VP. Tô chegando então, se liga aí, um passo. Para o ano 2000, DJ ALPISTE, manda ver de novo pra você. É, de um jeito ou de outro você vai entender. Aposentei o calibre, mas não parei de atirar. Aqui sempre vai ter disposição pra rimar. Meu alvo está definido, não erro meu inimigo. O que é sólido não pode se desfazer. Eu sou aquele que não se pode esquecer. Pode crer, é isso aí, Nil, vamos que vamos. É, paz.